Quando eu passo com a minha nave, as novinhas ficam me olhando. Quando eu passo com a minha nave, as novinhas ficam me olhando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama eu fico imaginando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama eu fico imaginando. Eu botando, botando, botando, botando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama fico imaginando. Eu botando. Fico imaginando eu botando, botando, botando, botando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama. Eu fico imaginando. Isso, bebê. Você gosta do maloqueiro ousado? Imagine eu na sua casa e você me pedindo pra me botar tudo do jeito que você gosta, bebê. É. Grave Zezê, amo meu pagodão. Galera do gueto, se eu e Yuri solto grave. Quando eu passo com a minha nave, a novinha fica me olhando. Quando eu passo com a minha nave, a novinha fica me olhando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama fico imaginando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama eu fico imaginando. Eu botando, botando, botando, botando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama. Fica me olhando quando eu passo com a minha nave. As novinhas ficam me olhando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama fico imaginando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama eu fico imaginando. Eu botando, botando, botando, botando. Ela por baixo e eu por cima na minha cama fico imaginando. Eu botando. O Moral de Ibicoara.